o galo garniza, quer, quer, quer, quer, quer. Puxa, que legal! Eu quero ouvir! Lá vem o seu Noé comandando o batalhão. Macaco vem sentado na corcunda do leão. O gato faz miau, miau, miau. O cachorro lulu, au, au, au, au. O peru faz glu, glu. O carneiro faz mé. E o galo garni.